Hello World! Está começando mais um Geek Geek! Uhá! Eu sou o Pablo Marques. Eu sou o Charles Rosenberg. E eu sou o Rodrigo Tucano. É, estamos começando, depois do baita sucesso do Update 11, estamos começando o Update 12! Não diga! Sério? É, nossa, é mas... Eu acho que o pessoal vai se perder, cara. Agora é o 12. Não. Agora é o 11. Não, 12. É o 11. Não, é o 12. É o 11, pô. É o 11, pô. E agora é o 11? Eu jurava que era o 10. Caramba, meu. Não é o 9, não, cara? A gente tá regredindo. Cara, eu jurava vamos fazer que era seguinte, o 10, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos gravar o 9, aí a gente apaga o 9 que tá lá, depois vai gravar o 8, apaga o 8 que tá lá, e assim vai. Caramba. Aí a gente acaba com o podcast. Comecei com o fail logo no começo. Nada não, tá gravado e vai pro ar. Eu, se não for pro ar, eu saio do podcast. Ai, tá bom. Tudo bem, beleza. Então aqui tá começando. Tá começando o update 11, é isso, né? Vou entrar no blog pra conferir isso, cara. Cara, vai lá, entra no blog aí. Pelo amor de Deus. Te confesso que eu fiquei na dúvida agora. Eu não tô conseguindo digitar Geek Geek. Ai, que problema. Temos um podcast com nome difícil. Analfabeto. Eu acho que a gente tinha que... Não sei, cara. Tinha que mudar esse site. Esse nome tá muito... Eu também não consegui agora. É quando a gente tá sob pressão, a gente não consegue, cara. É, Geek Urra é um produto pra ser conferido com calma. Essa é pressão demais, essa é pressão demais. Chega em churumelas, estamos começando o update 11, cara. É que eu já tô editando essa porcaria já faz tanto tempo que pra mim já passou, sabe? Mas vamos lá. Bom, no episódio de hoje, nós temos um convidado especial aqui agora com a gente. Aliás, convidado especial não, ele é um trabalhador escravo especial. Estagiário. Não promove o rapaz. Beleza. Estamos aqui com o Neto Zeppelin. E aí, galera? Beleza? Trabalhando duro, cara. Bom, eu não sei. Velho, já me acorrentaram aqui do lado da cadeira aqui para poder fazer todas as notícias para vocês aí. Mentira, tem notícia minha também? Era todas suas? Ah, então vou parar de escrever. Beleza, o Neto Zeppelin é nosso colaborador no blog e vocês vão... Nosso primeiro colaborador, Pablo. Primeiro colaborador. Beleza. Isso aí já vai e dar já um... Já vamos aproveitar, fazer o convite. Quem quiser colaborar com o blog, pode nos dar um e-mail, né? Com certeza. Sem remuneração, né? Sim, sem remuneração nenhuma, na verdade, na base da chibata. É contato@geekgeekurra.com. Ah, falando nisso. Claro, né? Que a matéria é sobre tecnologia, claro, né? Isso óbvio. Aí. Isso aí. E se tiver alguém disposto a fazer photoshopadas... se tiver alguém disposto a fazer photoshopadas no estilo Kibe Louco, só que com tema de tecnologia, você já está contratado. Sem remuneração, obviamente. Sem remuneração, obviamente. Só vai quem antes está. A gente vai sem remuneração, valeu, até mais aí. vou ficar ouvindo você. Você vai apertar o botãozinho vermelho. Ô Neto. Olha, continua se dedicando ao GGH que depois você ganha um beijinho do Tucano. Valeu todo mundo, vou continuar na minha. Neto, fala um pouquinho aí, cara, como foi que eu te encontrei, o que é que você fazia antes? Eu faço curso de jornalismo, trabalho na faculdade, e conheci o Tucano porque eu achava que ele era outro Tucano, o Tucano do Jovem Nerd. Mandei um e-mail pra ele, todo empolgado. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Uma hora o presidente Lula vai me ligar, cara. Vai me ligar e vai dizer: não, Tucano do Nerdcast. Aí eu cheguei, pô, Tucano, cara, eu acho você muito gente fina, não sei o quê. Cara, tem uma coisa que aconteceu comigo sobre o Acre, aquela coisa. coisa, tá? Meu irmão, eu não sou tucano. Mas qualquer coisa, pode mandar o e-mail que eu quero rir também. Eu mandei um e-mail pra ele, ele disse, ah, você quer entrar no, num blog, no Geek Geek Urra, a gente tá começando a profissionalizar e tamo aí, né? Eu entrei e agora é a primeira vez que eu tô no podcast. Legal, legal. Só o acaso nos uniu. Acaso nada, tu que fica quibando os nicknames dos outros. Ai, bicho, eu sou tucano desde pequenininho, velho. Agora sim, trocar meu nick até o. Até troco até pelo do Rodrigo do Quarto Sinistro, pô. Então é isso que eu ia falar. Não, é isso que eu ia falar agora, né? Melhor ser confundido com o outro tucano do que ser confundido com o Rodrigo do Quarto Sinistro, né, velho? Cara, o Rodrigo do Quarto Sinistro, ele já fez uma lavagem cerebral na podosfera. Todo podcast fala do Rodrigo. Continuando, a gente vai ter algumas notícias aí que a gente vai comentar e depois vai cair de cara na Campus Party. É, nós vamos falar da Campus Party. E como nós não estivemos lá e agora nós vamos falar a verdade, né? Nós não estivemos na Campus Party. Vamos ser sinceros dessa vez. Toda vez não, não dá. Não, não tem tanto mais não. É, a gente pediu pra pessoa falar que esteve lá. Exato. Mas esse teve. Pode acreditar. Nós não iremos passar outro trote. Pelo menos por enquanto. Bom, tem. Até porque vai ter aí um vasto link pra vocês depois seguirem no Twitter, né? O cara entende muito de tecnologia. É verdade. E ele falou que vai mandar fotos de que ele esteve lá, né? A conferir, não é? É verdade. É. Sim, sim. Eu espero que até quarta-feira ele nos mande os links e tudo mais, que até agora não chegou. Vamos ver. É Photoshop. Quero aproveitar a oportunidade aqui pra lançar a minha campanha, cara. É. Se você foi na Campus Party e teve e pegou uma barraca ou duas barracas e quiser fazer uma doação de uma barraca pra mim, eu aceito. Eu já quero, cara. Tá, vou acampar no quintal, vou gravar um vídeo, cara, pra gente colocar de drops no GGH. Coloca um notebook, né, cara? Uhum. Bota o notebook lá dentro do quintal, pra lá, filma tudo. Olha, se a gente receber mais de uma barraca, eu faço um vídeo aqui também. Então, e aí eu vou montar a minha própria edição da Campus Party. Campus Party local, no meu quintal, com só participante, cara. E se eu receber uma barraca, eu durmo toda noite dentro dela. E falando em Ed Silva, né? Eu queria agradecer o comentário que ele fez no update 10. Eu mandei o nosso update pelo Twitter pra ele. De pronto ele respondeu. É, um cara que pela sua relevância na podosfera poderia evitar esse tipo de contato, né, dos iniciantes, mas pelo contrário, ele incentiva, apoia. Eu sou um fãzaço de podcast, assim, escuto, não sei, chutando aqui mais de 25 semanalmente. E é em respeito a esses podcasts de qualidade que a gente tá com o Geek Geek Urra, tá fazendo um podcast caprichado mesmo pra manter o nível em cima, pra ajudar esse mercado que eu também gosto tanto e tumo bastante. O Tucano, ele é um podomaníaco. É. Os feeds da internet brasileira de podcast ele tem no iTunes. Sim. Podem me mandar os feeds no Twitter, eu adiciono todos, cara. Eu tô com alguns podcasts americanos agora ouvindo. Não entendo porra nenhuma, mas tô ouvindo. Né? Eu acho que vai acabar com o pause do meu iPod, cara. Que eu escuto uma frase, pauso, penso, que é, volto. Dicionário nele. Mas brincadeira, eu queria agradecer aí todo mundo que comentou no Twitter, todo mundo que nos mandou e-mails. Ao final do programa nós vamos retransmitir, mas eu queria deixar aqui o meu apreço por todo esse pessoal que está nos apoiando, os nossos agora colegas de podcasts, antes nós éramos só fãs, né? Agora nossos colegas aí de podcast que estão nos ajudando. É verdade. Filecast, Perto F5, o Eduardo Moreira, Papo de Gordo também, me perdeu um bom tempo me dando dicas a respeito do podcast. Muito obrigado, Eduardo. Nos citou também no podcast dele. Eduardo Moreira também citou aqui. Figaro. Coisa, o nosso podcast está apenas começando. Não temos, temos uma ideia do que queremos, mas o que está no AO, apenas 50% do que ele vai ser. Aí. Anotem aí. Fígado. Fígado não é de chatura, é de seriedade. É porque a gente não coloca fígado no que é chato, a gente coloca no que não é engraçado, entendeu? Beleza, mas o que você falou é válido, eu assino embaixo. Eu estou sendo ainda acelibatado em relação ao Fígaro. Eu assino embaixo porque eu sou analfabeto. Mas eu posso imprimir a minha digital se vocês quiserem. Nossa. Bom, então vamos conversar agora com o Alê, que participou da Campus Party pela primeira vez e vai nos trazer toda a experiência que ele teve. E aqui comigo está o Pablo, o Neto e o Charles. Tudo bom, Alê? Tudo bom. Conta pra gente como é que foi aí a sua chegada na Campus Party, como é que tava o clima lá de primeiro dia desse mega evento de internet. Ah, então, pra quem não sabe, eu sou do Rio, né? Eu fui de ônibus e tentei uma 6 horas de viagem, mais ou menos. Aí é tranquilo, o lugar onde foi feito, que é no centro de exposição do imigrantes, fica bem localizado, assim, pra você chegar de metrô, de ônibus, qualquer meio de transporte. O problema é que ele fica longe de tudo. Eu fui com a galera aqui do Rio e tal, a gente chegou lá, tipo, 4 horas e meia da tarde, mais ou menos. A fila não tá tão grande, não, mas se fosse mais cedo tava bem pior. O credenciamento durou mais ou menos uns 30 horas, a gente ficou na fila 30 horas, assim, até pegar a credencial pra entrar. Você foi encontrar essa galera que você não conhecia? Ah, então, assim, da galera do Rio, boa parte eu já conheci, se a gente tem algum contato, porque de vez em quando rola alguns encontros aqui, pelo Twitter, o pessoal marca e tal. Mas eu encontrei duas pessoas que eu conheci só pela internet na fila, assim, a gente ficou conversando lá, tipo, sei lá, né? Não tinha muito pra conversar, que a gente já conversava muito mesmo pela internet, tipo, não tinha muita coisa pra falar, ainda mais que todo mundo ansioso. Mas, como é que eu vou dizer? Foi mais pra frente que a gente foi conversando mesmo. Só o início. O clima na segunda-feira tava calor. Aquele flow infernal, mas tava calor, meu. E, assim, tranquilo lá. O ambiente lá muito, muito relax, bem, não é quente. Uh-huh. Que não tinha ar e tal. A semana mas, que precediu. Você tava esperando muito calor, porque a semana que precediu no Twitter estavam até reclamando da estrutura que prepararam, que ia ser um forno, né? E tudo mais. Então nem foi esse calor todo. Na verdade, fez até frio, né? Eu ouvi falar. Isso, eu confesso que eu fui preparado, eu levei roupa leve, eu não levei roupa pesada, eu levei um casaco só, eu não levei calça. Minto, eu levei uma calça jeans só, foi pra usar lá, não foi nem pra dormir. Entendeu? Na primeira noite, pra dormir na barraca, tava calor, não tava, tanto é que tu suava, assim, tu deitado na barraca, tu suava, tu chegava a suar, entendeu? Os outros dias não, cara, os outros dias parece que era o inverno, assim. Porque lá, como é aberto, não é, ele é totalmente fechado, ele é como se fosse um galpão, entendeu? O ar tá sempre circulando ali, entendeu? E você, de noite, cara, sentia frio, era frio de bater dente. Agora eu vou perguntar algo mais relevante aqui pra gente. Dizem que esse ano teve mais mulher do que no ano passado, mas 85% da população da Campus Party. Dá pra perceber isso? Cara, eu achei que você ia perguntar sobre tecnologia, sobre conexão. Mulher. Não, então, eu não fui na de 2008, né, então não sei te dizer qual era a diferença, assim, mas, assim, todo lugar que você olhava tinha mulher, entendeu? Dava pra você, assim, você, tipo, que equilibrava a quantidade de homem com mulher. É, realmente, eu fiquei sabendo lá que o pessoal tweetou lá e tava falando que as mulheres estavam dominando mesmo, que tinha muita mulher e tal. É, e inclusive eu fiquei sabendo, só que no último, eu fiquei sabendo no domingo, que tinha mulheres reclamando que os homens não chegavam em cima das mulheres. E a rapaz também, só nerd, né, velho? Rapaz, não. Só nerd, cara. Cara, eu fiquei sabendo o seguinte, eu vi um cara comentando que não foi ele, ele disse que não foi ele que passou essa cantada. Ele falou que ele ouviu uma cantada tão sem graça e mulher caindo. Tipo, a cantada que ele falou era o seguinte: o cara chegou pra mulher, né, lá no Campus Party, falou assim: você pra mim é que nem o Google. Tudo que eu preciso, eu encontro em você. Porra, cara! Não, essa é boa, cara. Isso é nerd mesmo. Nerd mesmo, cara. Nerd mesmo. Eu só fico imaginando isso, como é que é o tipo das mulheres nerds. Cara, eu vou te dizer uma coisa só. É muito distinto. Assim, você encontra, tipo, acho que se vestem igual emos, sem preconceito contra emos, mas que se veste como emo de preto, bota um detalhezinho idiota, que eu acho idiota, sei lá, um cordão. Sem preconceito, aquele detalhe idiota, aquele cabelo pastoso, horroroso. Sem preconceito, cara. Aquela maquiagem. É, cabelo rosa. Bota maquiagem, aquelas sombras e tal. É, mas você vê também menina vestida assim, normal, entendeu? Com blusa, blusinha, calça jeans e um chinelinho. Ai, tinha mulher vestida lá então também. Tinha as coelhinhas também. Inclusive, sobre as coelhinhas, eu soube que houve até um assédio sexual lá. Teve um cara que deu uma buzinadinha na bunda da mulher e tal. É verdade mesmo? Teve esse contratempo aí? Que a garota chorou e tudo? Isso. Foi... Cara, foi ele. Eu não lembro. Eu acho que foi no... Não, foi... Se eu não me engano, foi no sábado. É, parece que o cara tinha feito uma aposta com outros caras lá, que ele apertava a bunda da coelhinha, de uma coelhinha. Apostaram um pendrive. Aí o cara foi e realmente ele apertou, entendeu? Que babaca. Caramba, que babaca. Uma questão que eu vou te falar, assim, as coelhinhas tinham um pompom fazendo o rabo do coelho, né, nas costas, né? É, e tipo, quando você pegava na cintura dela, era esquisito, entendeu? Você passava, tipo, sei lá, você estranhava aquele negócio ali e a tua mão descia, entendeu? Mas tipo, que elas falavam. É, tipo, teve um amigo meu lá que ele foi segurar na cintura das coelhinhas assim, e ele sem querer encostou a mão na bunda dela, entendeu? Mas ela falou, não, tudo bem, aconteceu, você não é o primeiro que me esbarrou, foi sem querer e tal. Porque ele ficou sem graça pra pedir desculpa. Mas ele não, ele foi na mão grande mesmo, ele chegou e apertou. Que merda, que babaca. Valeu, muito obrigado aí. Apertadinho na mão. Um abracinho pra você. Vou voltar pra Paraíba feliz, cara. Até mais. Não, mas cara, tem um respeito, né, cara? Ficou a semana toda assim, entendeu? O cara vai lá, o cara não era de criança, entendeu? O cara era velho já, era burro velho. Nossa. O cara devia ter uns 30 anos já pra fazer uma sacanagem dessa. E Ale, quantas mil pessoas que deu no evento, mais ou menos? Cara, assim, é porque, vou colocar assim, umas 6 mil, mas era mais. É porque assim, as coelhinhas estavam. Tinham dois stands, tinha um stand da Bia que ficava na arena, que era a parte só pros campuseiros, era a parte fechada mesmo, que você só entrava no presencial. Mas vamos analisar uma coisa, com volta de 6 mil pessoas, a grande maioria nerd, sem vida social, de repente eles jogam as coelhinhas, cara, lá no meio daquela galera, pelo amor de Deus, aí claro que ia dar uma pegadinha, uma buzinadinha. Deve ter sido, tipo, tirar foto que eu vou botar no meu Flickr pra mostrar que eu sou e tirei foto com as coelhinhas, entendeu? Deve ter sido alguma coisa assim que eles pensaram. Mas foi divertido, cara, porque, tipo, elas estavam lá, você conversava com elas, você podia... Entendeu? Elas não eram tipo modelo de vitrine e tal, você não podia falar, tinha segurança e tal. Não. Chegava lá, às vezes não tinha ninguém tirando foto, raras vezes, tu passava e não tinha ninguém, assim, elas estavam conversando entre elas, assim. Tu chegava pra conversar tranquilo, entendeu? Mas a questão da pegadinha, cara, só rolou uma, entendeu? E essa daí acabou. O bom é que foi no sábado, foi justamente no sábado que rolou. Então o cara apertou lá, a menina não gostou e tal, aí eles foram embora. Mas, assim, cara, eu acho que muita sacanagem, cara, de fazer isso, que as meninas estavam trabalhando, entendeu? É verdade. Sim, acabou com a diversão, né, cara? Era uma diversão maneira pra caramba. Era uma diversão visual, né, digamos assim. Quase assim, cara. Era o wallpaper da Campus Party de vocês, né? Ah, não vou botar nada no meu wallpaper, vou olhar pras coelhinhas, né? Não, eu confesso, eu coloquei no meu Orkut, cara. Eu não tinha foto no Orkut, eu coloquei a foto minha lá. Coelhinhas, cara. Wireless, não rolava lá não, Wi-Fi? É, então, a questão do wireless, tinha o wireless da Campus Party lá, só que como era muita gente conectada, caía, entendeu? Você não conseguia ficar estável. O que eu fiz? Eu pluguei o cabo no meu notebook, fiz aquela conexãozinha ponte a ponte sem fio, pra conseguir usar o iPod e o celular, ver o Wi-Fi. Só no domingo mesmo, no domingo de manhã, que o pessoal já tinha ido embora, que você conseguia conectar perfeitamente. Aí você ficava com o notebook ligado, você andava com o notebook. Ah, então... Você ficava preso no carro. Wi-Fi tinha, só que tinha muita gente, era muito estável, então. Muita interferência. E tinham vários Wi-Fis que as pessoas criavam mesmo. Tinha um cara lá que ele levou um pedaço de pau e botou uma antena Omni. Aquela antena que parece um pedaço de pau. Sério, e ligou. Tinha gato net. Até na Campus Party tinha gato net. Não, o nosso especialista em gambiarra aqui é o Charles, né? Então, na área de mod, tinha uma palestra lá ensinando a fazer antenas Omni com lata de Pringles, aquelas batatas Pringles. Oh. Ah, eu já vi isso aí, cara. Então, o cara ensinou, eu participei da palestra. Antena. Inclusive, dizem que o que potencializa muito isso aí é um lápis grafite. Você coloca um lápis grafite dentro, ele potencializa não sei quantos por cento. Olha, bomba. É, porque diz que o lápis grafite tem toda uma química lá que faz com que... Também pastel dá mais sinal. Se for de marca, dá menos sinal. Essa antena aí de Mac é lápis de olho, né? Então... Aí você pergunta, e pega o sinal? Aí ele fala assim, não, mas é muito fashion. O design é incrível. Você movimentou quanto de mega lá, cara? Você saiu daqui com o notebook com, sei lá, 100 GB livre e voltou com quanto? Olha, o notebook HD de 80 GB, você bota uns 74 disponíveis, você tira uns 8 da instalação do Windows 7, sei lá, bota assim, 65 GB, cara, eu voltei com 10, mais ou menos, no HD do notebook. Eu levei um HD portátil de 160 GB, que ele devia ter uns 120 livre, eu voltei com 28 livre. Caraca! E eu ainda tinha levado um HD de 500 e um HD de 250, que eu não usei porque eu não comprei a gaveta, eu não consegui comprar a gaveta lá. Porque a minha ideia era baixar muito, assim, eu ia baixar muita coisa. Fiz uma lista enorme de coisas que eu ia baixar. Mas vem cá, cara, a gente tava acompanhando pela net e tinha um certo receio, era meio que uma coisa, não, eu não vou falar que eu tô baixando, que eu não vou ser legal e tal, mas um dos fortes foi realmente esse lance da conexão, então, lá. Sim, sim. É, cara, só pra você ter ideia, na primeira noite, na segunda-feira, eu sentei mesmo pra começar a navegar e tal. Eu baixei, se eu não me engano, 53 GB. Sei lá, no período de bota aí umas 4 horas. Nossa, mãe! Caramba, velho! Que é isso? Eu baixei mais coisa na segunda-feira do que em todos os outros dias, entendeu? Porque nos outros dias, como eu tinha conteúdo... Eu não deixava o notebook parado lá, eu levava o notebook comigo. Uhum. Aí eu ia baixando, eu sentava e baixava um pouquinho e tal, aí às vezes eu saía. E assim, a conexão ela é tão rápida que ela chega a ser sem graça. Porque como você tem a conexão lenta, às vezes você quer baixar um filme, por exemplo. Vamos supor, você quer baixar Lost, o que você vai fazer? Suponha que você veja outra série sem ser Lost e tenha no mesmo dia. Você baixa Lost, sei lá, deixa baixar 50%. E começa a baixar a outra série que você quer. Quando o Lost terminar, a segunda série que você colocou pra baixar, já deve estar mais ou menos 50%. Tanto que você assistiu Lost, terminou de assistir, você assiste a outra. É, o costume. Porque lá já, não, né? Cara, lá você botava pra baixar. Tipo, você botava pra baixar, você dava 5 minutos e já tinha terminado de baixar. Você perdia o foco de baixar. Que bacana, velho. Eu queria ter essa experiência sem graça. Como diria o filósofo, né? Às vezes é melhor deixar do que ter. É, cara, assim... Porque você não recebia 10 GB, é lógico que não. Sei lá, você recebia... Eu, o máximo que eu consegui foi 8 MB por segundo. Eu fazia download de 8 MB por segundo. Isso aí é quase... É, tipo, você transferir rede, em rede, né? E... sei lá, cara, era... Não dá pra falar, cara, é uma coisa de outro mundo, assim. E teve uma hora que eu comecei a baixar os torrents. Eu coloquei os torrents na área de trabalho e executei tudo de uma vez, pra ele baixar tudo de uma vez só. E ele baixou. E foi rápido, assim, era downloads a 2 MB cada um e, sei lá, em meia hora acabava tudo. Você fez corrida de cavalinho com os torrents. É, exatamente, cara. Caramba. Eu apostava assim, ó, isso aqui tá mais na frente, aí o outro passava. E eu... Absurdo, absurdo. Além dos torrents... Da internet e tal, que você baixava nos sites, tinha o DC++. Só, assim, pra quem não sabe, DC++ é tipo um emule, vamos colocar assim. Tipo um emule, que tem as redes, você conecta nos servidorzinhos lá, e todo mundo que tá conectado nos servidores compartilha arquivos, entendeu? Só que o pessoal que tinha, tipo, HD de 1 TB, por exemplo, o pessoal tava compartilhando, criaram um servidor lá e tava compartilhando as coisas. Cara, você achava... Tinha muita coisa que eu não baixei pelo torrent, eu baixei neles, nos caras, porque os caras tinham tudo. Você tinha qualquer coisa que você tivesse, os caras tinham. Nossa, qualquer coisa. A gente falou ali da... A gente falou das coelhinhas, mas esse não foi o único barraco que teve lá também não, né? Aliás, teve o que o Charles chama de barraco nas barracas, né? O que aconteceu? Isso eram dois amigos, parece que eles estavam... Cara, falaram que era uma dívida de R$40, um tava devendo pro outro. Eles eram amigos, assim, amigos. Empresta dinheiro aí e tal. Só que eles beberam, estavam meio ruins. Aí, não sei o que que rolou, né? Bêbada é foda, né, cara? Sempre, qualquer coisinha, o cara fica maluco, né? E eu não sei o que que houve lá, um desentendimento lá, que os caras começaram a brigar, entendeu? Resolveram os R$40 na porrada. Aí eles fecharam a área, os seguranças foram correndo lá, fecharam a área de barraca, e botaram os caras pra fora. Os caras foram expulsos da parada, assim. O único negócio que eu fiquei triste é que eu fiquei sabendo depois que aconteceu o barraco. Eu não fiquei sabendo da parada em tempo real, porque eu queria tirar uma foto. Falando em barraca, Ale, como é que era o conforto lá? Era confortável as barracas? Você dormiu bem? Tá, bom, eu tenho quase 1,90 m. A barraca, sei lá, 2 metros dentro, assim. E eu tive que colocar o colchonete cruzado, né? Eu não tive como colocar ele reto, porque eu batia no meu pé, tocava na barraca e ficava de pé pra fora, assim, coisa ridícula, entendeu? Mas era confortável, não era quente, tá? Mesmo com... a barraca era interessante, que eu nunca tinha entrado numa barraca de camping. E ela tem uma... Tem dois negocinhos que você fecha. Um é uma tela, caso entre um vento e tal. E a outra é a barraca pra te proteger da chuva mesmo, o pano pra te proteger da chuva. E não era quente, entendeu? Não era uma coisa quente. O ambiente lá também, o pavilhão lá era bem aberto, tinha ventilador. Conforme eu falei antes, de terça em diante era frio. Praticamente o dia todo era frio, não fez muito sol, então era frio. Mas a barraca era confortável, entendeu? O que não era confortável era meu colchonete. E quem tava com o colchão inflável falou que tava tranquilo. A impressão que dá é que essas barracas são bem pequenas, né? Parece um iluzinho lá, é bem pequeno mesmo. Olha, eu também achei que fosse pequena, que eu ia ter que dormir todo encolhidinho e tal, mas até que eu dormi esticado mesmo, entendeu? Só o inconveniente foi ter que usar o colchonete. E ela dobrada, cara, ela é pequenininha, muito pequena, assim, ela é, sei lá, cara, ela cabe na mochila sem fazer muito volume. Cabe na bolsa. Você ganhava. Você ia embora, eles chegaram até a falar no no microfone lá, falava, por favor, quem tá indo embora, leva as barracas. Porque não tinha mais lugar pra botar barraca, cara. Era um mundo de barracas, assim. Era um pavilhão só de barracas. Eu vou ganhar uma barraca. Isso compensa todo o esforço, né, cara? Engraçado, o preço da inscrição é 150, né? Isso. É, a questão é a seguinte, se eu não me engano, quem foi no ano passado tinha um desconto, pagava 100 reais, que foi o preço da inscrição do ano passado. É, parece que eles estipularam uma data também, se eu não me engano, se você pagasse até o dia 31 de outubro de 2008, você conseguia pagar 100 reais também. Entendeu? Mas, assim, eu confesso, eu não ia, eu falei, eu não vou pagar, eu vou pra parada se eu ganhar o ingresso. E, cara, muita gente ganhou ingresso, assim, porque foi chegando no final e, tipo, sei lá, 3.200 pessoas só confirmadas. Eles começaram a lançar promoção atrás de promoção e todo dia o número ia subindo gradativamente, entendeu? Sei lá, em uma semana chegaram a 4 mil, entendeu? Foi coisa muito rápida, assim. Saquei. E eu confesso, assim, eu não digo que quem pagou foi burro, mas eu acho que quem pagou foi muito apressado. O cara poderia ter esperado e poderia ter ganhado a promoção, que tinha promoção demais. Você escrevia no seu blog sobre a Campus Party e ganhava um ingresso, um par de convite, né? Opa, mas bom saber. Você ganha a barraca. Você ganha a barraca. Você, além da barraca, você ganha uma bolsa enorme da Telefônica, que cabe um colchonete praticamente. E a bolsa vinha com várias folhetinhas, vinha revistinhas e tal, e vem com um pendrive de 128 megas. Olha! Caraca! Me diz uma coisa. Nossa, velho! O negócio aí do preço me deixou com uma pulga atrás da orelha. Quem é que bancou, então, verdadeiramente a Campus Party? Olha, cara, não tem informações precisas, mas se eu não me engano, o custo total foi na casa de 10 milhões. E o que falaram foi que a Telefônica cobriu 8 milhões. Caramba! Isso tudo. Fora a conexão, né? Mas aí deve estar incluído. É, pra quem pode, né, cara? Toda a infraestrutura deles, entendeu? O data center deles lá, o backbone que eles montaram lá no meio da arena lá, era deles, era tudo deles, entendeu? Acredito que... porque a infraestrutura dele deve ser da coisa que eles mais gastaram mesmo, entendeu? Mas acho que, com certeza, cara, eu acho que, pô, eles têm dinheiro pra caramba, fala sério. Verdade. Os caras, isso aí é o que eles ganham num dia, assim. Caramba, mas a Telefônica, cara, tava empenhada mesmo na Campus Party, hein? Além de ter contribuído com por volta de 8 milhões, deu a conexão e as barracas, cara. Verdade, cara. E as bolsas também. As necessaires e ainda um drive de 128 Mas eu vou te falar uma coisa também. Além do valor do ingresso, da entrada, você também você podia optar pelo kit alimentação. O que era o kit alimentação? Você tomava café, almoçava e jantava durante todos os dias, entendeu? Porque, assim, eu não comprei o kit alimentação achando que por lá eu acharia coisas baratas. Eu me arrependi e, pra quem vai no ano que vem, por favor, compra o kit alimentação, cara, porque é horrível. Pra você ter ideia, lá tinha uma praça de alimentação pra quem ia na área. E tipo, um x-tudo lá era 13 reais. Só pra você ter noção do preço lá. 13 reais? É, 13 reais. Caramba, amigo! Você comeu lá nesses preços, então. Cara, comi, cara. Eu gastei muito. Assim, achei que fosse gastar. O dinheiro que eu fosse gastar no kit de alimentação, eu gastaria comprando o alimento, sei lá, no mercado, qualquer coisa assim. Já até que gastaria menos. Só o local onde fica o negócio é longe de tudo, entendeu? Não é centro de nada, é na rodovia, entendeu? Só tem a rodovia. Não tem mais nada, não tem comércio ali perto. É, e eu recomendo, assim, quem tá ouvindo, quem vai ano que vem, compra o kit de alimentação. Vale R$150, com certeza vale. Uhum. Então tá aí, né? Esse aqui a gente pode colocar como nome do episódio o Guia de Sobrevivência na Campus Party 10, né? É uma boa, é uma boa. A conversa tá muito boa, mas eu queria saber do Ale quantos filmes pornográficos ele baixou. Vou ser sincero, 2. Não, deixa eu falar. Eu baixei no domingo, foi de sacanagem, porque, assim, vários amigos meus do Rio, eles morgaram, assim, eles não dormiram de sábado pra domingo, pra eles dormirem justamente na viagem. Porque 6 horas de ônibus é cansativo pra caramba. É, e o que que acontece? Eu falei, ah, cara, de boa. A gente leva o notebook e fica assistindo essa porra, cara. É, não, mas falando sério, assim, pra não me acharem que eu sou um puteiro, cara. Eu apaguei, assim, eu baixei a parada e falei, cara, aí, eu baixei pra galera aí, ó, baixei, ó. Mas eu apaguei em seguida, tal. Sim. Ficou no meu notebook, não. Sei. Ale, uma coisa que eu notei nessa semana de Campus Party, muitos podcasts fizeram edições lá mesmo. Cara, era visível, assim, foi um ponto em comum em todas as gravações, que eles reclamavam muito da estrutura, reclamavam muito do barulho, falavam, ah, que saudade da minha cama, que saudade do macarrão da minha mãe, sabe? Parecia que estavam passando um perrengue, assim. Você teve esse clima lá, assim, de uma estrutura precária, do pessoal falando, puta, mas eu devia estar dormindo em hotel e não nessas barracas. Até teve, assim, a estrutura, assim, eu não tinha reclamar da estrutura, eu tinha pra reclamar no início, que eu achei que ia ficar calor e tal, porque não tinha ar, mas a questão da estrutura eu achei muito boa, sinceramente, era espaçoso, não era apertado, você não ficava esbarrando nas pessoas. A questão do conforto, cara, isso aí, se você sabe que você vai dormir em barraca, você tem que contar que você não vai dormir na sua cama, entendeu? Era desconfortável, assim, era barulho o tempo todo, você não tinha um minuto de silêncio lá, era barulho o tempo todo. De dia era o pessoal conversando pra caramba, de noite era, como é que se diz, tinha o sarau digital lá, que era tipo festinha, né, tinha música, chamavam DJs, tinha alguma banda lá, eles chamaram Teatro Mágico, teve peça de teatro, entendeu? Que ficava e ficava tocando, e depois quando terminava mesmo, que se eu não me engano terminava meia-noite, o pessoal depois colocava lá, teve gente que levou o amplificador de som e ficou tocando batida a noite toda dentro. Rolou reclamação também, falaram que o hospital que nem lá perto ligou, falando que eles iam mandar o Centro de Justiça pra mandar fechar a parada. Caramba! Mas assim. Ou seja, é coisa pra jovem, né, cara? Não, não dá pro cara, né, assim, antigo, se sentir em casa, né? Cara, você tem que ir preparado, entendeu? Eu confesso, eu senti saudade da minha casa. Porque, por exemplo, a cadeira, cara, aquelas cadeiras de praia, entendeu? Era aquelas cadeiras brancas que se ficar no tempo resseca. Charles, a gente é velho, Charles, mas lá tem barraca. Cara, eu tava pensando em levar 2 barracas, sim. Porque, Bruno, eu sei que não ia fazer falta. Porque eu não tinha lugar na mala pra carregar, entendeu? E a barraca pesa 2 quilos. O colchonete já pesa 2 quilos, entendeu? Eu tava com a mala cheia de coisa pra caramba. Ainda tinha mochila com notebook cheio de tralha. Não carreguei justamente porque, assim, a barraca, ela fica tão pequena que eu consegui botar lá dentro do saco do colchonete, entendeu? E eu não tinha lugar pra carregar, uhum, a segunda barraca. Mas eu queria levar, pra sortear, pra dar, pra qualquer coisa, fazer qualquer coisa, assim. Charles, mas tu fala o seguinte, pô, tu pega a barraca, não, agora, pega a barraca suada que ele usou com os vídeos pornôs dele e pega o Charles sem problema nenhum. Não, cara. Não. Olha só, a barraca não estava suada, e muito menos estava suja com dejetos, sei lá o que, Mas então, é o seguinte, o que, que eu fiz? Eu fui esperto. Na minha barraca, eu deixei minha barraca quieta, vi uma barraca vazia, desmontei a barraca vazia, coloquei ela dentro do saco, saco do colchonete, deixei tudo pronto. Aí, o que eu fiz? No outro dia eu falei, bota, eu só peguei tudo e carreguei, entendeu? A barraca que eu dormi mesmo ficou lá. Esse cara é geek, você viu, né? Exatamente, ele otimizou o negócio. É. Eu acho que só faltou uma coisa nesse programa, cara. Nesse negócio todinho. Eu acho que só faltava a Fala de Belém cantando o hino nacional, cara. A Fala de Belém. Não tem galera do funk, não tem cinco moatos, não tem nada. A Fala de Belém cantando o hino nacional. Então, eu, quando rolou o hino nacional lá, eu parei o que eu tava fazendo, coloquei a mão no peito e cantei junto, cara. Muito maneiro. Não, peraí, Ale. Mas você parou os torrents? Não, eu não parei, tipo, sei lá, tirei o fone, fechei a tampa do notebook, botei a mão no peito. Ah, era aí quando ter... você terminou de cantar o hino, todos os torrents já haviam baixado. É verdade. Só que já, cara. Só que já tinha terminado. Really think we're going to find a pilot here that'll take us to Alderaan? Most of the best freighter pilots that will be found here. Only watch your step. This place can be a little rough. I'm ready for anything. Bom, então aqui na Cantina Geek, nós vamos conferir em nossos notebooks virtuais. Notebook virtual é o bicho, né? Por favor, cerveja intergaláctica. Pra mim, um vinho de uvas de Saturno, por favor. Me manda aí uma pizza de atum das estrelas. Das estrelas, ó, a criatividade do garoto. Esse menino vai longe, rapaz. Pegar um ônibus ali pra lá, o Batatais, e vai longe. Pega a chave, pega a guera. Meus e-mails pra eles, então? Vamos ver aqui os e-mails pra galera aqui. Calma aí, só pedir um aqui. Pô, me manda aí uma pizza de atum venusiano. Aí, valeu. Bom, cara, temos alguns e-mails. Puxa, mas o feedback do Update 10 foi maravilhoso, não acham? Cebola. Não, mas os feedbacks foram bons. Superaram as expectativas, Tucano? Foi muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu não imaginava que nós teríamos tanto carinho pela podosfera. Se a gente entrou pra podosfera, eu não sei, mas o que eu sei é que a gente tá fora de órbita, cara. Não, vamos falar a verdade. A gente falou e aconteceu. Quem tá vendendo ingresso? Você sabe? Ingresso do quê? Da podosfera pra gente entrar. Não, a gente já entrou com o pé no firewall e tapa na interface. Oh, acertou! O cara trouxe a cerveja errada, velho. Ah, me manda aquela cerveja que o Bita Redondo também, viu? Valeu. É, eu quero aquele salgadinho de Lula intergaláctica, por favor. Ai, meu Deus, cara. Você come isso, velho? Claro que eu como, você não gosta. Não, engorda. Bom, vamos aos e-mails aqui. Cuidado aqui. Pô, tá molhando os e-mails aqui, pô. Só porque eu imprimi. Na próxima vez eu não vou mais imprimir, hein. Meu amigo, dá pra deixar eu ler aqui o e-mail? Dá pra deixar eu ler o e-mail? Dá pra deixar? Tranquilo, tranquilo! Eu quero ler um e-mail de um grande amigo meu, é o Erlon. Ele nos mandou um e-mail e fala assim: Tucano, vulgo Nestor, não conheço Nestor, passou a perna no que pode, mas mesmo assim continua brother. Não vim aqui pra isso, então pra que você escreveu? Vim aqui pra dar uns toques como blá blá blá, tirando onda da gente aqui, né, e falando mal. E aí pula, fala, pula. Esses erros aqui a gente sabe que a gente cometeu, pula, pula, filtro, GGH, filtro. Diga pro Tucano parar de copiar meu avá. Não, esse aqui também não. Palavrão, censura. E por favor, com os R's, e por favor, peçam para o Charles falar a frase. Ei, Charles, é contigo, ó. Pamonha fresquinha de Piracicaba ou alcatra bovina 4,50 quilo. Pamonha, como é que é? Fresquinha de Piracicaba? Isso. Pamonha fresquinha de Piracicaba. Alcatra bovina, apenas 4,50 o quilo. Mas esse é o tipo de coisa que a gente não ouve por aqui. É, claro. E acredito que o Rodrigo do Quarto Sinistro precise de barbitúricos mais fortes depois do trauma sofrido. Ele tá falando em relação ao trauma do Internet Explorer, né? Com certeza. Fora tudo isso e todos os erros que a gente não leu, o cast ficou bem legal, mas peca ainda na edição. Olha lá, Paulo. Não, sei não, isso filtra. Chibata! Chibata! Não, rasga esse meio, joga pra cima, corta ele com lightsaber. Aí ele continua: mais um dia ainda receberão um e-mail falando sensacional, vide como que pode, para entender. Caba! E aí, se vocês quiserem ouvir como é que ele fala sensacional, eu não vou nem imitar nem nada, vocês acessem lá também. Pega esse e-mail aí, pega esse e-mail que tá debaixo do pizza aí, lê aí. Caiu um champignon de Marte aí nesse e-mail, vai comprometer a leitura. Eles são ácidos, né, cara, esses champignons. Uhum. Deixa eu ver, calma aí, deixa eu pegar aqui meu e-mail, ele ficou embaixo, puxa, que pizza dura, esse salmão é uma coisa, não... Ah. Bom, eu tô aqui com o e-mail do Pedro Vasconcelos. Olá, pessoal do GGH, gostaria de dizer que adorei o podcast Geek Geek Urra, descobri ele pelo Twitter do Tucano. Opa! E seguia pensando que era o Tucano do Nerdcast. Cara... Eu tuitei 5 vezes por dia. Quem acha que eu sou o Tucano do Nerdcast, por favor, unfollow. A propósito, eu tô seguindo agora o blog do Tucano do Nerdcast. Esqueci qual que é o primeiro nome dele. Fernando Russell. Fernando Russell, Fernando Tucano, não Rodrigo Tucano, entenderam? Ah, é? Fernando Tucano é o dele? Fernando Tucano, acho que é ele. Bom, talvez sim, talvez não. Talvez não, pois é. Eu sei que ele tem um blog, cara, fora do Nerdcast, o Tucano é um cara muito reservado, ele é professor universitário, bebe das suas, mas casou agora, recentemente. Quem quiser ler os textos dele, ou saber o que ele tá fazendo, ele tem um blog chamado Câncer de Jack. Bom, aí o Pedro Vasconcelos continua, que ele falou que pensava que era o Tucano do Nerdcast, colocou aqueles olhinhos de decepção, sabe? Bom. Não, decepção por quê? Não. Botou os olhinhos de lado, de tédio. Não, tédio também não. Ficou chorativo do mesmo jeito. Bom, aí continua. Mas tudo bem, ele fala coisas bem legais e por isso eu ainda sigo ele. Obrigado. LOL, beleza? Teve um ARG marketing aqui? Ele pergunta. Eu não entendi. Eu sou um ARG ambulante, é isso? Ele achou que você se aproveitou do seu apelido de Tucano pra atrair ouvintes. Que maldade, cara. Nossa, que maldade, cara. Que é isso? Você vê a idade do meu Twitter pra idade do Geek, eu tô há muito tempo planejando isso. Essa mente malévola do Tucano aí. Pois é. Mas sabe, é o seguinte. Mas ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu deixei de ter gente me seguindo depois que eu entrei no Geek Geek Urra, então não compensou. Que crime não compensa. Não, depois que eu entrei no... Não, vou te contar. Lá em Abadiânia, Thiago, tem um que a gente chama de Tucano na época da escola. Mais uma cerveja, pô. É o Rogério. Ah, é mesmo. Então, era Rogério Tucano na escola. Na realidade, Tucano era o pai dele, né? É, também. Também o pai dele. Quer dizer, Tucano é um apelido universal pra qualquer um que tem um nariz característico, cara. Verdade, é verdade. Ah, agora, por exemplo, se fosse Rodrigo Azaghal, 3D, né? Rodrigo Jovem Nerd, que isso, né? Rodrigo Gândara. Pois é. Não é isso, cara, eu tenho até um negócio pra comentar. É, eu olhei no blog dele, do Tucano, do Nerdcast, as fotos do casamento dele e tal. Cara, se o apelido dele é Tucano pela Napa e as fotos que eu vi são mesmo dele, eu acho que ele fez plástico. Depois, o nariz dele tá um perfilado perfeito, uma coisa. Coisa grega. Esculpida, né? É uma nareba quase perfeita. É uma pequena nareba. Ele perdeu a Napa. E se ele perdeu a Napa, então eu sou mais autêntico do que o Tucano do Nerdcast. Eu só vi uma foto do nosso Tucano até hoje e devo confessar, cara. É uma Napa, meu amigo. Cara, assim, eu chego na frente, fala aí, eu chego na frente e outra. Se tiver ele com outra pessoa dentro de um cômodo, assim, de uma metragem pequena, é fácil dessa outra pessoa morrer asfixiada, velho. Puta, eu fiquei confiante que você ia falar uma coisa que eu não tinha ouvido, mas não tem jeito. Não, peraí, já que a gente... e-mail, vamos ler? Prosseguindo aqui com o e-mail do Pedro Vasconcelos, né, Tucano? Isso, por favor. Aí ele fala assim, o podcast me fez ter completa certeza. Eu sou nerd, geek, roqueiro, gamer. Ou não. Gostaria também de pedir, olha só o jabai, que vocês divulgassem meu blog. Mas é claro, se vocês gostarem dele. E mesmo que vocês não divulguem, eu continuarei a linkar o de vocês. Afinal, é um podcast blog muito bom. Muito bom, Pedro Vasconcelos. Agradecemos muito o seu e-mail. Vamos ver o próximo e-mail, por favor. O Pablo tá tão comportadinho, né? Show da Xuxa, cartinha. Tá, beleza. Oi, salgadinho de Lula aqui tá estragado. Volta, volta, cara. Devolve que esse negócio vem de planeta longe, aí perde a validade. Ó, é o seguinte, você que tá ouvindo, como você acha, escreve e atox. Como? Não, é o seguinte, vamos com o seguinte. Você baixou o podcast, tá ouvindo o seu iPod aí, tranquilo. Aí você vai entrar na internet, sem entrar no nosso site, e quer entrar no site do iatox.blogspot.com. Como você faz isso, cara? Como? Não, tá do mesmo jeito, cara, usando a mesma lógica que a gente, que eles encontram o Geek Geek Urra na sua lógica de escrever. Dicionário que você pegou pra consultar o endereço que você escreve Geek Geek Urra, você vai lá e digita e por favor, né? Por favor, volta a tocar a música aí, por favor. Eu fico pasmo com uma coisa dessa. Eu fico pasmo. Sujo falando. Vai falar do endereço. Incrível. Não é? Sobe a música, próximo e-mail, bora. Cara, da próxima vez, vê se coloca uma coisa seca em cima desses e-mails, pelo amor de Deus. Que é o meu Lula aí no espaço, foi o Charles, cara. Eu pedi sem cebola artesiana e veio. Cebola artesiana. Então vamos lá, o e-mail agora que nos chega é de Suzana Louve, 27 anos, de Haifa, Israel. Olá, queridos Pablo, Charles e Tucano. Conheci o seu podcast há pouquíssimo tempo, a conselho de um amigo meu super apaixonado por tecnologia. Ele tinha procurado pela palavra geek no Google e achou vocês. Adorei o podcast e ri bastante com a nova maneira de desfiar o frango. A partir de hoje, só irei usar essa técnica, porque as outras são passado. Afinal, evolução sempre, não é? Um beijão em todos vocês. Adorei a ideia e o novo visual do blog. Bem originais, iguais asterisco. O que é isso? É beijo, cara, é beijo. Ah! Essa é a razão pelo qual a gente faz um podcast, né, cara? É uma coisa muito emocionante, cara. Tô até voltando de chorar. Recebeu o e-mail da Suzana. Israel, a gente fez uma pessoa. Não, a gente tá em público. Mas Israel, cara, não pode chorar aqui não, cara. Ela tá em público. Ela... Olha como a gente mudou a vida dela. Agora ela sabe desfriar um frango. Oh, cara. Sabia, cara. Eu sabia, cara. Quando eu nasci, cara. Liga com a missão nesse mundo, cara. Sim, na realidade, cara. Não fui eu, foi o Pablo, mas. Vale também. Eu nem tava no cast, mas eu tô tão emocionado também. Essa missão aqui na Terra, cara. Nós estamos mudando a vida das pessoas. Respira, respira, Charles, que ainda tem muito frango pela frente. Digo, é verdade. Ainda vamos descascar muito pepino, digo, desfiar frango, digo, gravar podcast. Ai, lágrimas de cocodrilo. Cocodrilo. Vai, pô, cara, eu nunca mais eu vou. Oh, vamos, não vamos ler mais esses e-mails aqui na cantina, não. Aí tá dando merda. É, não, aqui, ó, foi só falar em lágrimas de crocodilo. Crocodilo. E aqui, aí você tem reptiliano aqui do lado, começou a me mexer comigo, olha só. Cara, mas isso aí, cara, isso aí é racismo intergaláctico, cara. É. Não pode. Tem que ter ética, seja lá em qual lugar do universo que esteja. Tem que ser simpático, tanto com pessoas com dois braços, quatro. Vocês, não mesmo tem que ter esse mesmo tipo que o ser tem uma língua bífida, né? Fala. Então, é complicado, cara. Língua bífida é que dá pra fazer com bífida. Sei lá, cara. Eu queria falar um termo difícil, mas eu acabei me enrolando. É língua de cobra, aquela linguinha partida lá. Você fala do nome das minhas cebolas artesianas. Ô, Pablo, me dá esse e-mail aí que tá perto de você aí. Rui de Souza, Manaus. Olá, Geeks. Adorei o podcast. Muito bom mesmo. Tem certeza que vocês estão apenas começando? E os comentários? Tem até do Ed. Muito bom. Parabéns. Oh, parabéns. Sobre... Muitas felicidades. Sobre o tema do podcast, eu só queria tirar uma dúvida. Todo nerd é geek ou todo geek é nerd? Pablo, é com você, garoto. Vai lá. Nem nerd é geek. Na verdade, não todos, né? Às vezes, até uma pouca parte. Agora, se todo geek é nerd, grande parte dos geeks são nerds. Mas nem todos são nerds. Tem até pagodeiro? É, não, isso aí a gente vai ter que gravar um episódio só pra discutir essa questão, cara. Pagodeiro nerd é geek. Entre aí na parte do nosso blog dos integrantes e olhem as fotinhas do Neto e do Charles. Digam se não dá pra dizer que são dois pagodeiros. Não, eu não concordo com esse comentário. Eu não estou pagodeiro, cara. Bem, mas eu queria esclarecer uma coisa. No episódio passado, a gente deu algumas definições de geeks que nós nos identificamos. Claro que na internet tem várias referências que a tradução de nerd é geek e tudo mais. A gente vê até em filmes, né, legendados, as pessoas falam geek e traduzem net. A definição que nós temos no update 10, né, Pablo? É uma definição pessoal. Nossa, é um conceito que a gente tá levando, né? Uhum. Que a gente acredita e que está surgindo uma nova tribo. E o GGH é o porta-voz desta tribo. Olha que beleza. Mais que uma tribo. É um comportamento que pode se encontrar em pessoas de qualquer tribo. É um ponto em comum com pessoas de qualquer tribo, independente de raça, cor ou religião. E como ninguém registrou o nome geek, a gente registra e fala o que ele é e pronto, acabou e fica... Mas... Nós também distorcemos a realidade. Sim, isso é certo. Ué, saiu correndo aqui enquanto eu tava lendo? Viu ele, né? Cara, tava bebendo aí, velho. Ficou doido, foi brigar com o cara ali. Aí o cara tinha três braços, deu três tapas na cara dele de uma vez só, pô. Quando o cara toma essa porra quente, me dá o Gary na barriga, meio. O cara fica louco. O teu blog eu tentei mesmo, né? Isso, tentei. O que acontece? Tentei com N, é tipo 10 em inglês, entendeu? Tentei.com.br. Por que tentei? Certo. Eu, sinceramente, tem um post, já escrevi um post já, porque tentei, cara. Posso até mandar o link pra vocês, porque senão é longo, a história não é pequena, não. Teve vários fatores. Uma longa história. Cara, se alguém for falar nosso link, se alguém for falar o nosso link e o teu blog, vão achar que é gago. É www.geekgeekurra.com.br.